segunda à sexta-feira, na Boa Nova, outras conversas. Hoje a conversa acontece com o jovem oliveirense Ângelo Miguel, este jovem que vê a música como a sua paixão. Vamos então conhecer este jovem. Muito bom dia, Ângelo. Bom dia, bom dia. Eu chamo Ângelo Miguel, sou natural do Conselho de Oliveira do Hospital, tenho 20 anos, ingressei no ramo musical com os meus 9 anos, na Escola de Música, Música Link, da professora Marta. Inicialmente no instrumento de piano, onde desde o ano 2018 até aos dias de hoje leciono as aulas do mesmo instrumento. Pronto. Em 2011 ingressei na banda filarmónica Avoense, por sugestão do atual maestro, que nessa altura, é engraçado, nessa altura ele era o meu professor de piano na escola. Depois em 2015 entrei na escola profissional de Serra da Estrela, onde frequentei o curso de instrumentista, terminando assim o meu secundário com o quarto nível do quadro de qualificações, correspondente ao oitavo grau do conservatório. Pronto, este foi o meu percurso musical desde de muito jovem. É jovem porque somente tens 20 anos, ou seja, a música surgiu certamente muito cedo na tua vida. Como é que surgiu e quando é que surgiu este gosto pela música? Olha, surgiu por influência de familiares. Tenho um avô que sempre gostou de música e na altura incutiu-me porque ele tocava acordeão e eu nasci a ouvir tocar o acordeão, mais o fado, digamos assim. E foi esse gosto que ele me incutiu. E a partir daí, desde então, eu comecei, entrei no ramo e fui explorando mais e mais e mais. E o gosto ficou. E porquê o piano? Porquê este órgão instrumental? Não, olha, é engraçado, porque inicialmente quem me incutiu ir para a escola foi um familiar também. Ele disse-me, olha, gostava que tu fosses tocar concertina. E eu, epá, concertina é um instrumento que não me diz muito. Tanto a nível de execução como de apreciar. E ele disse, então pronto, és livre, escolhes o que queres. E eu escolhi piano. A partir daí, pronto, o piano foi o meu primeiro instrumento. E qual é para ti a grande diferença do piano para ti? O que é que transmite? E porquê esta escolha do piano? Porque há tantos instrumentos musicais. A mim o piano diz-me muito. Eu sinto que, e há os meus amigos mais próximos dizem o mesmo, que eu sinto uma facilidade brutal a transmitir sentimento. Eu qualquer coisa, esteja num dia bom, esteja num dia mau, sento-me ao piano e as minhas melodias surgem. Muito bem. Essa é a razão do piano, não sei explicar. Muito bem, continuando pelo teu percurso. Sim, no ano de 2018-2019 ainda estive em Lisboa, num curso intensivo na Academia Pro DJ, onde eu consegui, e agradeço muito a eles também, onde abri os meus horizontes. Olhei a música, os géneros musicais, numa perspectiva totalmente diferente, em que eu era totalmente limitado ao nosso tipo de música da nossa região, ou seja, música mais popular, e lá eu consegui abrir os meus horizontes, consegui trabalhar em imensos géneros musicais, e depois, no ano 2019, concorri às AECs, às aulas extracurriculares, em educação musical, onde fiquei selecionado e ainda estou hoje a lecionar no agrupamento de Terminil. Sim, nesse mesmo ano tive a sorte e o privilégio de conseguir trabalhar nas diferentes escolas que eu menciono, tanto no agrupamento, como no infantário, como no pré-escolar de Nova de Alva, como na creche e no pré-escolar de Sampaio de Gramatos, como lecionar piano no Clube Caça e Pesca, entre outros, como em escolas de música também de bandas filarmónicas. Ou seja, a música sempre presente na tua vida, mas agora a lecionar, ou seja, agora também no outro patamar. No outro vertente, é então importante esta componente de lecionar aulas também para um músico? Muito, muito, muito. Eu aprendi, eu posso dizer que eles, obviamente eles aprendem muito comigo, mas eu aprendo muito com eles, porque uma coisa é nós estarmos habituados a executar, temos o nosso instrumento, temos as nossas partituras estudadas, vamos tocar, vamos, ok. Outra coisa é conseguir transmitir aquilo que nós sabemos, nossos conhecimentos, para outros. Ainda mais nestas faixas etárias, em que estamos a falar de idades entre os 6 aos 14, 15 anos. Exatamente. Antes também não havia esta componente musical nas escolas, muito menos em crianças mais jovens. Consideras importante que haja esta componente musical na formação das crianças e dos jovens? Bastante importante. Sinto que é uma mais-valia para o crescimento deles. Começar a ouvir música, os diferentes tipos de músicas, a sentir o ritmo. Porque nestas idades é mesmo isso. O tipo de compreensão que eles têm é sentir batimentos, sentir ritmo. E eu acho isso bastante importante, sim. E hoje estamos à conversa porque também é um dia especial, mas já lá iremos a essa parte. Certamente que antes de compores originais, reproduzias músicas, é assim que muitas das vezes artistas começam, não é? Reproduzir músicas de outros artistas. Qual é o estilo com que mais te identificas? Olha, estava mais para essa pergunta, porque essa pergunta tem muito que se lhe diga. Eu desde que, como há bocado referi, agradeci à Academia Prodigy em Lisboa por um abrir os horizontes, porque eu tenho uma frase que sempre, nunca esqueci, sempre trouxe comigo, de um artista, um trompetista de jazz, Miles Davis, que ele dizia assim, a traduzindo assim em português, ele dizia, conhecimento é liberdade e ignorância é escravidão. E eu, isto para mim significa muito, porquê? Porque conhecimento, no que ele quer referir, é que, estando limitado a um só estilo musical, nós somos obrigados a executar daquela forma, não é? E tendo uns géneros musicais mais vagos, trabalhando por vários estilos, nós colocamos técnicas musicais, outra musicalidade, outra expressividade, em qualquer outro estilo de música diferente. E a Prodigy eu fui um bocadinho, não fui obrigado, mas fui atrás de outros estilos. Comecei a produzir desde tudo, desde pop, R&B, trap, para além da parte clássica que eu já tinha a trabalhar e da música popular portuguesa, porque também sempre me acompanhou, obviamente, eu consegui abrir outros horizontes. Por isso eu hoje digo que não tenho um estilo característico, um estilo próprio. Mas agora a compor e antes certamente a reproduzir temas de outros artistas, qual é que é a grande diferença entre reproduzir músicas já feitas de outros artistas e de compor originais? Certamente que há uma grande diferença, nomeadamente no sentimento que se põe na música. Exatamente. O mais difícil é mesmo isso, é mesmo o sentimento. Nós tocando, composto uma música nossa, né, produzindo um original, nós, parte do princípio, estamos a transmitir o nosso sentimento naquele momento. Nós querendo tocar ou executar músicas de outros artistas, é muito importante perceber o sentimento que eles querem transmitir com o seu original. Para nós também curtirmos um sentimento, não direi igual, porque eu não gosto de transmitir o mesmo sentimento, mas ir atrás daquilo que o artista pretende com aquela música. Mas isso também é muito, é o sentimento, né, na parte da execução. E quais é que são as tuas maiores inspirações quando estás a criar uma música? Depende do estado de espírito ou como é que Exatamente. Acontece esta escrita, assim podemos dizer, de uma melodia? É mesmo o estado de espírito. 100% estado de espírito. Não, em todas as músicas que eu produzo, não uso nenhuma música de referência. É mesmo o meu estado de espírito. Naquele momento que eu estou a sentir, e nós mais à frente vamos falar disso, foi exatamente isso que aconteceu neste meu segundo instrumental que vai sair hoje pelas 12 horas. Foi mesmo isso. Muito bem. Agora já conhecemos um pouco do Ângelo, Miguel, então, natural e jovem do Concelho de Oliveira do Hospital, nomeadamente da Freguesia de Nogueira do Cravo. Estamos à conversa precisamente para isso, para dar a conhecer o trabalho já desenvolvido e também do trabalho que hoje apresentamos, que vais apresentar nas plataformas online, mas também a Rádio Boa Nova, que vai presentear os ouvintes e todos os nossos simpatizantes para o tema que vamos então lançar hoje, mas falando, recuando um pouco atrás, 2020, foi lançado então um projeto. Exatamente. Eu fiquei em casa, em trabalho de online, desde o início da pandemia, e visto que dediquei muito mais tempo ao piano, pensei então, por que não lançar um projeto a solo, neste caso com instrumentais, e aí surgiu o Wild Scream, o primeiro projeto que eu lancei, a primeira música. Pronto, foi isso. E o que é que representa, o que é que significa este Wild Scream, que certamente não é que quer dizer gritos selvagens, mas o que é que representa para ti este tema e como é que qual foi o percurso desta composição, deste tema, até sair cá para fora? Este tema baseia-se muito, eu gosto muito de gravar os sons da natureza. Eu, qualquer lado que vou, vá ao rio, vá à praia, eu gosto de pegar no telemóvel, olha, está aqui o som da praia, está aqui o som desta água a cair, está o som do vento. Vamos gravar, vamos colocar isso nos meus projetos para criar outro ambiente. E acho que esse tipo de ambiente ajuda-me também a transmitir e para as pessoas perceberem o que realmente quero, onde quero chegar com essa melodia, digamos assim. E o Wild Scream foi através disso. O próprio nome diz tudo, gritos selvagens. Por vezes a natureza também tem sentimentos, não é? Provoca para nós alguns efeitos. E o ser humano é o próprio culpado disso. E a melodia retrata isso. Nós começamos com uma tonalidade menor, em que nós associamos, normalmente, é isso que eu digo aos meus alunos, tonalidades menores, vamos associar a algo de coisas mais tristes, e depois no final desse instrumental terminamos numa tonalidade ré maior, em que associamos a coisas mais felizes, mais alegres. É o que acontece com a natureza. Quando temos dias bons, temos dias maus, e eu queria transmitir isso por aí. Muito bem, até porque o vídeo que está disponível nas plataformas digitais é possível ver então que é gravado na natureza para transmitir isso mesmo. Exatamente. Thank you. prosseguimos, porque hoje então é o dia importante para ti. Hoje é lançado mais um instrumental, original ao piano. Falamos um pouco deste tema, designado Saudade. O que é que representa este tema e como é que surgiu? Sim, este tema para mim tem um cariz mais sentimental, mais especial para mim. O próprio nome diz tudo, Saudade. Foi no próprio dia que a minha avó faleceu, uma pessoa muito querida para mim, muito importante, que eu estava muito grato por ela. E nesse mesmo dia sentei-me ao piano e em vez de chorar, em vez de falar com alguém, em vez de procurar algum sítio, foi o piano que me ajudou. Eu coloquei o programa a gravar e a partir daí a melodia surgiu e queria prestar esta homenagem a ela. Passados 2 meses que ela faleceu, lançar este instrumental. Este vídeo, esta música que fica disponível hoje, todos poderão ouvir nas plataformas digitais, também Rádio Boa Nova, quando ouvir então esta entrevista. Esta altura questiono quais é que são os grandes objetivos e ambições para o futuro. Neste momento estou um bocadinho em stand-by porque, e a pandemia veio mostrar mesmo isso, nós tínhamos grandes projetos, tínhamos grandes ideias e de um dia para o outro ficámos parados, não é? O meu principal objetivo mesmo é poder, neste momento, voltar a tocar para pessoas. É o principal objetivo. E vês-te a fazer da música o teu futuro? Diria que há um ano atrás, sim, via. Neste momento, vemos as coisas cada vez mais difíceis e não sabemos o que o futuro nos reserva. Mas esperamos que sim. Sim, deixar um apelo só a jovens, mesmo do nosso concelho, ou para o concelho, quem nos ouça, que se quiserem participar, para além de ser um projeto a solo, estou receptivo a jovens queiram participar, que toquem música e possam entrar comigo neste projeto, em mais originais, a tocar. Era só esse apelo que eu queria fazer. Porque sinto que há jovens, mesmo no nosso concelho, que ou nunca tiveram a oportunidade de gravar em estúdio, nunca tiveram a oportunidade de partilhar o seu trabalho, e temos gente muito talentosa e que não está a ser divulgada, e é uma pena. Eu, no que puder ajudar, também gostava de ajudar, porque também me ajudaram a mim. Era isso. Até porque projetos instrumentais não é uma coisa assim tão comum. É isso? Não, exato. Sim, sim. Eu também escolhi a Rádio Boa Nova para isso, para pessoas que possam ouvir mais, porque não é comum um jovem, se calhar, com 20 anos, se ouvir música. Né? Ouvir música não é música, é este tipo de música. Ouvir instrumentais, ainda mais a um piano, se calhar não diz muito, não é? E é importante. Qualquer tipo de música é arte, é cultura, faz parte da nossa cultura. Por isso, deixo esse apelo a quem quiser, que envie mensagens, e devemos trabalhar nisso, em conjunto. Muito bem, fica então o apelo a quem se queira juntar ao Ângelo para fazer da música um sítio melhor, assim podemos dizer, porque com instrumentais também é possível fazer boa música. Ângelo, muito obrigada pela conversa e também obrigado, muito sucesso para o futuro na música. Muito obrigado. De segunda à sexta-feira, na Boa Nova, outras conversas.